10 da saída ou indicativo do que 10 da rodoviária? É, confirma o horário, senhor, agora. 38, é isso? 0938, 55 no 4. No 4, graças. A Vitória Juliette, autorizado a linha de manter, aguardando a pista. Torre Salvador, bom dia, Azul 4069, ponto de espera, pista 97, taxiway Quebec. Azul 4069, mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso na pista. Mantém um ponto de espera, Azul 4069. Linha November Alpha, decolou aos 40, controle 1, 9, 35. Semana, controle 1, 9, 35, linha November Alpha. Prossiga corredor axé e forma regresso. Manda para regresso, Índia Nova Geralda. Ajustando no 0, no 3, Alfa Vitor Juliette. Azul 4069 autorizado, aliar e manter pista 17. Aliar e manter pista 17, Azul 4069. Alfa Vitor Juliette, decolou os 4-2, no controle, 1-9-35, Alfa Vitor Juliette. Camarada, está entregando 1-9-35, Alfa Vitor Juliette. Pelo Salvador, bom dia, está passando Alfa Vitor Juliette, decolado da 1-7. Já Alfa Vitor Juliette, contato radar na decolagem. E condições visuais pelo corredor axé, forma para o regresso. A visual contrário com a sua frente, para o Romeu Índia November Alpha. Está seguindo a 9 pelo corredor axé, sente do tráfego, porém ainda não visual. A Vitor Juliette, caso deseje, poderá subir até 1.500 pés para ver se separação. Alfa Vitor Juliette. A gente vai subir então a 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. Azul 4069 alinhado na frequência. Azul 4069, informo que decolou um Charlie 150 instante para o setor sul, está a 5 milhas do eixo da 1-7, sem interferência com a decolagem. Está autorizado a decolar da 1-7, com vento de 320 graus com 1 nós e justo no 0 no 3, azul 4069. 0 no 3, centro do tráfego, autorizado a decolar azul 4069. Autorizado para o ponto de espera da Papá, reporte para o ingresso na pista. Zulu Golf autorizado ingresso, autorizado do ingresso, ali mantendo no 7 quando pronto, atentando as três turbulências. Zulu 4069 decolou aos 48, chama o controle agora, em 1-9-35, bom voo. Controle 1-9-35, Azul 4069, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4069, cruzando 1500, saída da EL. 69 Azul, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Saída da EL, 360, Azul 4069. Para o pátio 5. 6 linhas do Golfo, cuidado do backtrack, livre à direita para o pátio 5. No pátio, livre frequência. Mesmo o Golfo no ponto de espera da Papá, reposte para o ingresso. Cruzado Lima do Golfo para o ponto, para a pista no TET, quando ali, quando pronto, chame para a decolagem. Cuidado, confirma as intenções agora, de novembro Alfa. Aqui no Alfa, aí na Santa Cruz, com CGL, reportando no regresso. Copiado, frequência livre para coordenação, reportando no regresso, em novembro Alfa. Coordenação, reportando para regresso, em novembro Alfa. Lima Zulu Golfo, autorizado decolada 1 no 7, vento calma, ajuste no 0 no 3. O Lima Zulu Golf decolou os 5-2, controle 1-1-9-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango, Lima Zulu Golf decolou na disputa, atendendo o Viuflex Corredor Acer. Tive ascensão 045 direto do Morro de São Paulo, Lima do Golfo, se assim desejar. Positivo, acendendo o morro, acendendo 045 para o morro, direto. Conservador, na patrão da Vitor Juliette, passou para a rede fora da garra. Confiado, Vitor Juliette, prossigo no 1500 pés, Frequência livre para coordenação, Vitor Juliette. Salvador, trip 5504, parte 3 para o Pushback Sonata. Realizado, Pushback Sonata, táxi, trip 5504. 5504. 069, chama agora o Centro Recife em 1251, alterna 13325. Recife em 251, 3325, azul 4069, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, trip 5514, está com 70 a bordo, 70, com 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, volta do táxi. Está autorizado, táxi 41, Lima, ponte de parada 35, torre 1862, 13554. Ok, está livre táxi 41, ponte de espera 35, torre 186, 554. Salvador, bom dia, o trip 5504, se aproximando do ponto de espera da 35 próximo. Trip 5514, autorizado alinhar e decolada 35. Vento 30 graus com 1 nós, ajuste no 0 no 3. Trip 5514. 5514. Strip 5514, decolou 04, controle 1, 19, 35. Checo 5-4. Salvador, bom dia, TP 5514. 5514, bom dia, contato radar no decolagem, suba 130 na saída com 5514. O Golf descida com referência visuais, ao passar 2500 km, a frequência estará livre para a coordenação.